Este é o Canal 1 da Rádio Antena Web. Obrigado pela sua companhia. Balada da noite, na luz do horizonte, na mira. Desejo a ti o que mais desejei. Desejo a ti o que sonhei na minha vida. És o sol, o meu mundo. Se estás ausente, falta-me tudo. Dentro de mim um vazio, um gosto amargo, caminho sem rumo. Vou separar o meu mundo do teu, deixar o meu bem mais colorido. Vou-me entregar ao prazer, só quero ser feliz. Recomeçar a sonhar, preciso acreditar. Desejo a ti o que mais desejei. Fiz tudo por tu, dei o melhor de mim. A ti me entreguei, a alma inteira. Prazer sem fim, dei o melhor de mim. Quero encontrar um lugar, um paraíso para recomeçar. Ter-te tão perto de mim até ao fim. Amargo caminho sem rumo. Vou separar o meu mundo do teu, deixar o meu bem mais colorido. Vou-me entregar ao prazer, só quero ser feliz. Recomeçar a sonhar, preciso acreditar. Desejo a ti o que mais desejei. Fiz tudo por tu, dei o melhor de mim. A ti me entreguei, a alma inteira. Um prazer sem fim, dei o melhor de mim. Quero encontrar um lugar, um paraíso para recomeçar. Ter-te tão só quero ser feliz. Recomeçar a sonhar, preciso acreditar. Desejo a ti o que mais desejar. Fiz tudo por tudo, dei o melhor de mim. A ti me entreguei, de alma inteira. Um prazer sem fim, dei o melhor de mim. Quero encontrar um lugar, um paraíso para recomeçar. Ter-te tão perto de mim até ao fim. Fique na companhia do Canal 1. Destes dias vou poder apaixonar-me outra vez, sem me importar de saber se vai durar um ano ou um mês. Correr e saltar num dia, depois não dormir tranquilo. Pensar que o amor é isto e descobrir que afinal é aquilo. Já não há canções de amor.

vemos nas imagens, que não passa de um esboço. Escolhem os senhores da guerra os motivos a seu gosto, embora doa. Sei que é um sonho e não pertence a mim. Canal 1. Thank you.